Boa noite, gente. Boa noite. Senhor, nós queremos colocar esse culto em Tuas mãos, Pai. Te agradecer, Deus, pela Tua graça neste lugar, nessa noite. Quero Te agradecer por nos trazer neste lugar, nessa noite. Pelo Teu Espírito que nos trouxe neste lugar, nessa noite. Fale com cada um de nós, Senhor, ministre as verdades da Tua Palavra, Senhor. A gente tem fome e sede da Tua Palavra. E mais uma vez nessa noite, Deus, que a Tua Palavra venha falar com cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então, abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, os versos 57 até o verso 62. E depois vocês podem abrir em João 6, mas por enquanto, Lucas 9. Nós vamos trabalhar hoje com 5 textos. Então você que está com Bíblia na mão aí, vamos lá, todo mundo? Diz assim, Lucas 9, 57 até o versículo 62. Indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm convis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Respondeu Jesus: Deixa aos mortos o enterrar aos seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino dos céus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Agora, no Evangelho de João, no capítulo 6, os versículos 66 e 67. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Não quereis vós também retirar-vos? Amém? Alguém me traga, Pinga, traga um copo d'água para mim, por favor. Jesus, ele preferia ter menos gente na missão que envolvia o chamado dele para a vida dos seus discípulos do que pessoas que viviam um tipo de aceitação, de reclamação o tempo todo acerca da vida. Jesus, ele deixou bem claro na sua vida, no seu ministério, que ele era um cara que estava sujeito, mesmo sendo o Messias, sendo Deus, a encarnação do Verbo, o Criador de todas as coisas. Uma das coisas que a gente tem descoberto nos debates, assim, muitas das coisas que a gente ouve falar quando a gente é criança, né, e a gente aprende como teologia sistemática, esse tipo de coisas, aprende na escola dominical, é que a gente sempre tem a concepção de que quem criou o universo foi o Deus, o Pai, e que Jesus foi um tipo de... foi Deus, de alguma forma, que veio e se tornou carne, né? E uma das coisas que a gente tem visto E nos debates, principalmente avaliando os textos ali, o contexto de cada texto, é que, na verdade, quem criou o universo, quem criou todas as coisas, foi Jesus. Jesus é o Criador de todas as coisas. Aprove a Deus dar a Jesus toda a plenitude sobre todas as coisas. A Bíblia diz que, por meio dele, tudo, absolutamente tudo, subsiste. Então, tem como você tirar o vídeo do Data Show, que a galera está olhando para o Michael W. Smith ali. Ou só diminui, só minimiza então. Vai ficar só aparecendo ali o computador ali. Isso aí. Pode ver no Orkut se quiser aí também, hein, galera? Enquanto isso, atualiza aí o Orkut, essas coisas. Né? Espanha, deu Espanha, viu, galera? Deu Espanha. 12 minutos do segundo tempo da prorrogação. Fez 1-0 e deu Espanha. E o povo lá que tem pacto com o capeta lá acertou de novo. Tem um povo alemão lá que está acertando todos os resultados, né? Nunca vi um povo possesso. Primeira vez, né? Um povo possesso, primeira vez na história. Então Jesus, quando ele chama o discípulo dele para dentro do seu chamado, que implica nesse seguir a ele, ele deixa algumas coisas claras a respeito dele mesmo, e que isso pode de alguma forma também já deixar bem claro para o discípulo que o quer seguir, que as coisas então não são muitas vezes um mar de rosas, como a gente muitas vezes pensa, né? Porque ele chega e ele fala que raposas têm seus covis, as aves têm os seus ninhos, né? Porém o filho do homem não tem onde encostar a sua cabeça. Então Jesus, ele já deixa muito bem claro que gente que vive reclamando da vida, gente que não está preparado para enfrentar a vida e as suas, muitas vezes, injustiças, ou seja, às vezes a gente realmente não tem aonde reclinar a cabeça, a gente olha, parece que todo mundo tem um aconchego, menos um discípulo, né? E você às vezes se questiona, pô, mas eu estou sendo fiel a Deus, eu estou servindo a Deus em tudo, por que que justamente eu não tenho onde reclinar a cabeça? Então Jesus, ele coloca isso de uma maneira clara, deixando claro para mim e para você que ele não está interessado em pessoas que ficam reclamando da vida o tempo todo. Uma outra coisa também é que é mais fácil, na concepção de Jesus, trabalhar com poucos, mas que estão dispostos, do que com muita gente sem interesse nenhum nele. A gente vê hoje as igrejas por aí abarrotadas de gente, né? Igrejas grandes, igrejas... como nunca se viu na história, essa nova realidade de igreja que você tem por aí, que igrejas gigantescas, igrejas com 5 mil membros, essa é uma realidade moderna. Antigamente você não via esse tipo de coisa, era uma em 1 milhão. Hoje é muito comum, principalmente em Curitiba, né? Você vê muitas igrejas grandes, igrejas com 3 mil membros. Eu não estou necessariamente falando mal disso, eu estou falando apenas que Jesus, na concepção de Jesus acerca de discipulado, acerca de segui-lo, ele tem uma preferência pela minoria do que uma grande parte de pessoas que vão somente fazer um número, né? Vão ali encher linguiça, e não necessariamente essas pessoas estão compromissadas com o reino, com o evangelho e com o discipulado integral com Jesus. Então ele deixa bem claro isso quando ele chega e ele fala assim, por exemplo, olha, vocês querem ir? Vão. Ali em João, quando você lê o texto ali, João relatando que muitos então, a partir daquele momento, deixaram de segui-lo. Aí eu fico pensando, quantas vezes a gente questiona o nosso ministério, a gente questiona muitas vezes a nossa própria igreja, onde a gente tem errado, porque algumas pessoas não permanecem. Quanta gente você conhece na tua história com Deus, na sua caminhada com Deus. Se você está há mais de 20 anos caminhando com Deus, eu já estou há 20 anos caminhando com Deus. Aliás, essa é a parte consciente, né? A parte inconsciente a gente sabe que é desde o ventre da mãe da gente, Deus já nos separa, né? Mas a parte consciente, aquela então que eu vim, que eu tive a luz, e que realmente entendi o propósito da salvação que Deus tinha feito por mim, já faz 20 anos. Dentro disso, quantas pessoas eu vi que começaram caminhando com Deus e hoje, sabe lá Deus, aonde estão? Gente que vai caminhando e vai ficando no caminho. vão ficando pelo caminho, não conseguem perseverar, não conseguem ir até o fim. E Jesus, ele deixa isso bem, muito bem claro, que ele não está preocupado, de alguma forma, direta, com pessoas que desistem no caminho. Ele deixa isso bem claro: você não quer ficar? Não fica, filho, se quiser ir, pode ir. De alguma forma, você tem que querer permanecer. Jesus, ele não impõe sobre mim e sobre você o ficar, o permanecer. É uma escolha sua, você quem faz essa escolha. Quer ou não quer? Quer ou não quer? Ao ponto dele chegar para os 12, aqueles que ele tinha chamado para um discipulado integral, ele se volta para eles e fala assim: vocês também não querem? Pode ir. Se vocês querem, vocês podem ir. Daí eu olho às vezes para mim, né? Eu como pastor, quantas vezes eu fico implorando para as pessoas permanecerem. Só falta dar uma propina pro cara permanecer, né? Ô cara, te dou 100 pra você ficar no evangelho. A gente implora, a gente fala, pelo amor de Deus, permaneça. Pelo amor de Deus, permaneça. Eu estive conversando com um menino lá na Expo Cristo, lá. Um menino que uns 2 anos atrás eu encontrei ele. Ele estava desenvolvendo um ministério assim, massa, assim, uma benção mesmo, tocando numa banda de louvor aí, em Curitiba. Eu falei: ei cara, como é que tá você e a banda e tal? Ele falou assim: cara, tô fora. Eu falei: pô, mas o que aconteceu? Ah, me decepcionei, vi coisas que eu não queria ter visto e pulei fora, chutei o balde. Pra te falar bem a verdade, Pipe, faz 2 anos que eu tô sem pisar dentro de uma igreja. Eu já fiz uma propaganda, né? Ó, cara, lá na Golgotha tá com uma promoção de 5% do dízimo, né? Vai lá que... Estava lá, falei assim: mais um que estava ontem ali servindo a Deus, cheio de vontade de fazer as coisas. Na época eu não encontrei ele, estava todo empolgado fazendo as coisas para Deus. Mais um que ficou pelo caminho, que está ficando, que está ali perdido, né? Eu não sei nem o que ele estava fazendo lá na Expo Cristo, uma feira lá cheia de produtos gospel para tudo que é lado lá, e ele lá no meio deu. O cara faz 2 anos que não pisa dentro de uma igreja, está sem ministério, está ali decepcionado com aquilo que a gente chama de reino de Deus, né? Com pessoas, mais uma vez, decepcionado com pessoas. Conheci uma pessoa essa semana também, que já passou por várias igrejas, segundo ela, passou por 22 igrejas, se não me engano. 22 igrejas. Né? E eu levei um susto até, falei assim: que coisa, cara. Está virado esse mundo, né? O que as igrejas estão fazendo? O que está acontecendo, será? O que está acontecendo? Eu acho que uma das grandes respostas para isso é que muitas vezes pessoas são vistas como números, né? E não como gente. Você é só mais um número. A gente não trata mais a igreja como discípulos, a gente trata como números. Quantos membros tem a sua igreja? Eu acho que a pergunta é: quantos discípulos de Jesus tem na sua igreja, né? Porque às vezes uma igreja pode ter 5 mil, 3 mil membros, 100 membros que seja, mas quantos desses são de fato discípulos de Jesus? E uma vez também entendida essa ideia, ser discípulo de Jesus não necessariamente significa que você tem que permanecer numa igreja para o resto da sua vida, né? Porque às vezes também tem igrejas por aí que castram o teu ministério. Castram literalmente o teu ministério. Quando algumas pessoas vêm perguntar para mim assim: Pipe, e aí, cara, na minha igreja lá eu não consigo fazer nada, ninguém me deixa eu trabalhar e fazer nada, o que eu faço? Falei: pula fora. Vem para Gólgota. 5% de dízimo, estamos aí. Fazemos qualquer negócio. Né? Jesus, ele também entendia... que poucos, mas compromissados, chegariam a um melhor resultado do que muitos sentimentalistas. O que acontece muitas vezes é que há muito sentimentalismo dentro do reino de Deus e pouco realismo para com aquilo que é de fato um discipulado integral, diário, todos os dias sendo vivido. Dentro do reino é confundido isso o tempo todo, né? Esse chamado radical de você caminhar com Deus com essa questão do sentimentalismo, né? Como é que a gente define espiritualidade? Como é que a gente define quando eu e você estamos cheios do Espírito Santo? Né? Estar cheio do Espírito Santo, muitas vezes a gente tem a ideia de que é aquele cara que sapatinho de fogo, né? É o cara que está ali, né? Falando em línguas, vendo anjos. Esse cara é o cara que está cheio do Espírito Santo. Não interessa se daqui meia hora, quando o cara termina o culto, lá fora, ele é outra pessoa, que não prega o evangelho para ninguém. Em casa, esse cara é o Satanás. Né? A mãe dele prefere ver o diabo do que ver ele. Toda essa parte não interessa. O que interessa é que a gente define espiritualidade sempre olhando para essa parte exterior. A gente define isso. E muitas vezes essa questão do sentimentalismo é confundido. Né? Ou seja, como é que eu defino que eu saí de um culto cheio de Deus? Né? Se eu senti arrepio, se eu chorei, se as minhas emoções vieram à tona. É óbvio que eu também acredito que isso pode fazer parte de qualquer experiência mística que eu e você tenhamos com Deus. Eu sou um cara muito, muito movido pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos. Mas o que não pode é a gente definir discipulado e vida cristã por essas coisas. Essas coisas não definem o que é ser espiritual. O que é ser discípulo. Então Jesus, ele chamava os caras para dentro de um discipulado e ele deixava claro, olha, é isso daqui, ó. Ser discípulo é isso daqui, ó. Não existe desculpa que possa te roubar de você caminhar e você me seguir em todas as circunstâncias da vida. Ao ponto de que ele fala assim, né? Chega alguém lá e dá uma desculpa, né? Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. Pô, isso aí é um sentimentalismo. Não é? Você está mexendo com uma coisa séria. Não é uma brincadeira. Alguém morreu ali. É. Ou não, talvez, né? Alguns comentaristas falam que o pai do cara não tinha morrido ainda, mas que ele queria somente ir lá primeiro, esperar o pai morrer, enterrar o pai para depois vir e segui-lo. Jesus, ele se vira e fala assim, olha, meu amigo, deixa os mortos, enterrar os mortos, porém você vai e anuncia o reino de Deus. Então, às vezes, a gente está com as nossas emoções ali, nos escravizando, né? Dizendo para a gente, olha, não vá, não vá. Não vá porque, afinal, você tem que se dar o direito à crise, você tem que se dar o direito às suas emoções. Parece que Jesus vem, pega toda esse oceano borbulhante de emoções, aí ele chega e fala assim, olha, é o seguinte, ou você vem agora, ou não vem mais, abandona tudo, venha, larga esse teu lado emo, em nome de Jesus, e vem e me segue, né? Amém, amém. Sempre a escolha dele foi para os poucos. As multidões o seguiam. Multidões o seguiam. Quantos dessas multidões permaneceram? Quantos? A gente, eu gostaria, assim, sério, de ter tido, de alguma forma, assim, um tipo de relatório mais claro no Novo Testamento a respeito da vida da igreja, como é que ela acontecia. Eu queria entender isso, porque a gente lê ali 3 mil conversões, 5 mil conversões, né? Como é que era isso? Quantos permaneciam dessas 3 mil conversões? Né? 5 mil conversões? Nossa, eu não consigo imaginar isso, né? Imagine que propaganda boa essa, né? Uma cruzada evangelística, 5 mil conversões em cada culto, né? Tá que nem os cultos lá do Reinhard Bonk lá, né? 2 milhões de pessoas reunidas no meio dos desertos da África lá, né? Impressionante aquilo. Você olha assim, filmando aquele mar de gente assim, você não consegue nem ver o fim daquilo. Vai até o horizonte, assim, vira a curva ali, né? Gente que tem milhões de pessoas ali. Jesus optou por ter menos gente ao seu lado, preferindo isto a liderar um grupo grande de duvidosos e insubordinados. Ao ponto de ele dizer, então, que ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nossa, isso tem tudo a ver comigo e com você, né? Tem tudo a ver comigo, principalmente como pastor. Quanta gente que a gente, nessa caminhada, a gente vê, que coloca a mão no arado, dá 100 passos, tira a mão do arado e volta para trás. E aí a gente vai atrás. Ô, senhão aí, volta aí, coloca a mão no arado novamente. Né? A gente implora, pelo amor de Deus, coloca a mão no arado novamente. Como é que isso acontece com você? Quantas vezes você tem vontade de desistir das coisas? Como é que é isso? O que implica ser um discípulo de Jesus na sua vida? O que isto implica? Abram comigo em Colossenses, no capítulo 3. Uma outra questão também que muitas vezes tem sido confundida dentro da igreja e que tem tudo a ver com o discipulado, e esse tem sido provavelmente o fator primário que tem impedido muitas vezes eu e você de caminharmos com Deus e de cumprirmos o nosso chamado, de pegarmos o arado e darmos continuidade ao nosso ministério, está envolvendo essas questões aqui. Ó. Colossenses 3, dos versículos 5 em diante, diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí ele começa a dizer o que é essa natureza terrena. Daí ele vai dizer, primeiro, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também, em outro tempo, andastes, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, são duas coisas interessantes nesse texto. Primeira parte, Paulo está dizendo, façam morrer. Se eu chego para você e digo assim, faça morrer, o que isso está querendo dizer? Quem tem que fazer morrer? Eu? Ou a pessoa que eu estou dizendo para fazer? Se Paulo está dizendo, faça morrer, quem tem que fazer morrer? Eu e você. Pô, mas eu oro, eu jejuo, eu faço tanta coisa, planto bananeira, e aquilo permanece em mim. Paulo está dizendo que a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, sou eu e você que tem que fazer essas coisas morrer em nós. É isso que ele está dizendo. Faça morrer isso na sua vida em nome de Jesus. Faça essas coisas morrerem em mim e em você. Sou eu que tenho que fazer isso morrer na minha vida. E aí a segunda parte, ele fala uma outra questão também que está envolvendo aquilo que talvez atrapalhe o meu ministério e o seu ministério. E ele usa uma outra palavra, que é despojai-vos. Despojai-vos. É quase como se despir, dispa-se dessas coisas. Tire, arranque essas coisas da sua vida. E ele fala então a respeito de ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes e mentira, principalmente. Então ele coloca lá, ira, cólera, que também está coligado, malícia. Né? Essa malícia é um problema, porque a gente, principalmente o brasileiro, né? O brasileiro ele pensa demais naquilo. Né? Você sabe o que é aquilo? O brasileiro, acho que é a raça na face da terra que mais pensa naquilo. Às vezes a gente está no renovo lá, na maior da espiritualidade lá, né, falando sobre... Mas é impressionante como tudo culmina naquilo. Tudo termina naquilo. Não literalmente, graças a Deus, mas... Me saí bem. Antes que alguém ache que é uma orgia no renovo lá. Não é isso. Mas é impressionante, a gente começa a falar sobre jejum. Jejum de sexo. Já começa, já a palavrinha entra no assunto e já está lá. É impressionante isso. Então, essa malícia que Paulo está tratando aqui, quantas vezes eu falho tanto nessa área, erro tanto nessa área, né? Tinha algumas palavras que quando eu me converti eu não podia ouvir na igreja. Tinha umas músicas que quando eu cantava assim, era horrível aquilo. Por causa do quê? Por causa da mente da gente vendo o mundo assim, né? Com uma mente podre, suja, né? E às vezes eu fico pensando, quanto dessa mente permanece aí, ainda está em mim? E ali, né? Ali, essa malícia. A outra coisa é essa maledicência. Essa maledicência é gente que tem maldade no seu falar. Maledicência vem disso. Gente que em tudo tem maldade. Maldade de falar. Quando vai se referir a alguém, fala com aquela maldade. Fala para detonar, para destruir mesmo. Mata com as palavras. Já viu gente assim? Que você não pode falar nada, que tudo tem um defeito, tudo tem um problema. Aquilo, de alguma forma, eu tenho que maldizer aquilo. A maledicência, ela vem desse coração mau, ruim. É um coração que tudo maldiz. Maldiz os outros, maldiz a vida, maldiz o ministério dos outros. Nada presta, tudo é ruim. Outra coisa aqui, as palavras torpes. Palavras torpes, nesse contexto aqui, ele é muito mais além do que falar um bobo, né? Do que falar palavrão, por exemplo, né? Do que xingar alguém. É muito mais do que isso, mas também está nisso. Paulo está falando o seguinte: gente, eu e você, nós precisamos nos despir dessas coisas em nome de Jesus. Como isso? Aí é uma coisa minha e tua. Eu e você precisamos fazer isso. E a outra coisa também é a mentira. Uma coisa interessante que a gente não vê como mentira é quando a gente aumenta alguma coisa, né? A gente sempre acha que mentira é falar uma coisa que não é verdade. Mas me diga uma coisa, quando a gente aumenta alguma coisa, isso também é uma mentira, de alguma forma. Eu já vi gente contando história que ele ouviu junto comigo um cara dizendo, daqui a pouco estou numa outra rodinha, essa pessoa está contando a mesma história, só que agora ele é o personagem. Mudou. Eu fiquei pensando, pô, mas espera aí. Será que ele teve a mesma experiência? Foi a mesma conversa? É. Eu estava conversando agora há pouco com dois irmãos em Cristo aqui dentro a respeito de uma pessoa que estava aqui em Curitiba e que mentia para o líder dele, mentia para o amigo, para a mãe contava outra história, para eles contava outra história, para cada um contava uma história. Cada um tinha uma história. Eu falei assim, cara, para mim uma pessoa, quando ela perdeu a autoridade da palavra dela, não resta mais muita coisa. Quando as pessoas começam a olhar para mim, tudo que eu falo já começa, será? Será que o que esse cara está dizendo é verdadeiro mesmo ou não? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, Paulo também vai tratar uma questão interessante aqui, ó. Tudo isso que eu estou tratando com vocês é a implicação de ser um discípulo de Jesus. Então a primeira coisa é que Jesus não está interessado em gente sem compromisso com o reino, gente sem compromisso com ele. Jesus não está preocupado com gente que é movida pelas suas emoções, gente que larga o arado, gente que está preocupado unicamente com o oba-oba, gente que está preocupado unicamente com suas bênçãos para serem recebidas, e gente que não está então preocupado em talvez dormir no relento mesmo, né? Gente que está disposto mesmo a abandonar tudo por ele, tudo por amor a ele. E ele diz mesmo: olha, quer ir, pode ir. Paulo então trata essa questão dessas implicações que nos atrapalham no ministério e que compete a mim e a você fazer morrer e se despir dessas coisas, porque essas coisas são tropeço na minha e na tua vida. E outra coisa que Paulo vai tratar lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, nos versos 8 até o versículo 10, diz assim: mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Opa, desculpa, estou em Gálatas. Eu vi que tinha uma coisa estranha aqui. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 a 10. Em tudo somos atribulados. Eu acho interessante que Paulo já entra de sola, né? Ele já fala assim: em tudo, não é em algumas coisas, é em tudo. Às vezes eu fico indignado com a palavra de Deus, né? Porque a gente eu queria ter uma teologia mais triunfalista, assim, né? Que eu erguesse, eu determinasse, assim, né? Eu chegasse: olha o que Paulo diz aqui, ó. Olha, irmão, em nada nós somos atribulados, né? Nada. Vamos fazer uma Bíblia gogotana, bem, vamos, é só distorcer tudo aqui, a gente pega aqui, ó, né? Faz uma nova versão gogotana, Bíblia do triunfalismo próspero gogotano, daí embaixo, by Pipe, tá assim, né? Tá certo? Tá lá. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Mas como isso? Você não acha que isso é demais para a minha cabeça, para a tua cabeça? Paulo dizer que a gente em tudo, a gente é atribulado, mas a gente não é angustiado. Está lá, lenha todo dia, porrete todo dia, perseguição todo dia, mas a gente está de boa, feliz, rindo para a vida. Por isso que emo não vem de Deus. Esse negócio de ficar chorando o dia inteiro não vem de Deus. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Daí ele fala assim: perplexos, mas não desanimados. Ah, então tem alguma coisa errada comigo. Porque eu desanimo o tempo todo. Eu fico indignado com as coisas que acontecem em minha volta, e aquilo me atribula, e aquilo me desanima. E Paulo está falando: não! Ó, deu um eco. Não, não, não. A unção está poderosa hoje aqui. É? Daí ele fala assim, no versículo 9: perseguidos, mas não desamparados. Não é interessante isso? Perseguidos. Aí as pessoas às vezes me mandam uns e-mails esquisitos, me dão uns telefonemas estranhos, falam: ah, Pipe, estou passando um tempo de perseguição. Eu também sou meio burro, acho que vou começar a deixar assim na minha parede todos os versículos chaves, assim, né? Daí eu vou ler lá. Irmão, leia comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 4, meu amado. Leia comigo o capítulo 4, versículo 9. Olha aqui como diz uma coisa bem espiritual para a sua vida: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Mas agora eu gostei dessa parte: abatidos. Pronto, pelo menos isso Paulo deu um desconto para nós, né? Então, pelo menos uma cara de abatido eu posso fazer, né? Pelo menos a cara a gente não tem como disfarçar, né? A gente chega no culto assim, os caras: você está bem, Pipe? Aham. Não, tão bem pra caramba. Você está com uma cara, não, é tão bem. Estamos arrebentados, desfolados, mas tão bem. Tão muito bem. E o mais impressionante que disso, que vem fechar com chave de ouro tudo isso, é que ele fala assim lá no versículo 10: levando sempre por toda a parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então é, em tudo você é atribulado, mas você não é angustiado. Você fica perplexo com as coisas, mas você não desanima diante das coisas. Você é perseguido, mas Deus está com você em meio à perseguição. Você não é desamparado. Muitas vezes você se encontra abatido, mas você ainda está vivo. Satanás não venceu essa guerra, porque você está vivo e você não foi destruído. Quantos que conseguem passar por isso dentro do seu discipulado com Jesus, desse chamado que é? Porque é interessante que o que eu estou tratando nessa noite, gente, é justamente todas essas áreas que envolvem o discipulado. Às vezes a gente está preocupado com a multidão, a gente fica preocupado, a gente olha em volta, a gente vê pessoas caindo, pessoas desanimadas, pessoas que não continuam, pessoas que não perseveram, pessoas que tropeçam, pessoas que são levadas mesmo pela onda. A Rose teve um sonho essa semana, semana passada, Rose? Fala, Rose. Ela tem uma vergonha. Não vou chamar você aqui para falar aqui. A Rose teve um sonho que foi um sonho bem interessante. Ela sonhou que estava dentro de um templo preto. Não, brincadeira, não era preto, não. Mas era um templo que tinha umas colunas de mármore, assim. Acho que é um novo lugar que a gente vai mudar, né? O chão era de mármore. Acho que a coisa mais feia do mundo é mármore. Para mim parece cemitério. Sempre quando eu vejo mármore, para mim é... É. E ela teve esse sonho que estava dentro do lugar que tinha umas colunas, assim. E junto a essas colunas tinha algumas pessoas em pé. E de repente ela estava no portão na porta desse templo, e veio tipo uma tsunami, assim, uma onda gigantesca mesmo, muito gigante essa onda, e essa onda vinha trazendo muita gente, assim, embolando todo mundo ali, sabe? E essa onda passava por esse templo e não entrava a água, e a parede desse templo era muito alta, e as pessoas eram sendo levadas, eram levadas por essa onda, e as pessoas que estavam dentro desse templo, desse lugar, não eram levadas. E uma das coisas que ela depois buscou orientação de Deus para ver a interpretação desse texto, e que Deus deixou para ela bem claro desse texto, é que a gente está canonizando os sonhos aqui, então a gente vai acrescentar na Bíblia até sonho agora aqui. E a direção que ela teve quanto a isso é que somente aqueles que oram permanecem. O entendimento que ela teve é que cada coluna daquela, cada pessoa orando, só permaneceu porque estava orando. Ou seja, essas ondas estão vindo e estão levando muita gente. Muita gente está sendo levada. Mais do que nunca, eu e você precisamos ser colunas mesmo. Colunas dentro do reino de Deus. Você pode ser. Você é uma coluna. Alguém que Deus levantou para ser coluna mesmo no reino. Em nome de Jesus. Amém? Então Paulo ele fecha com chave de ouro dizendo que a gente leva sempre, por toda parte, o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo. Por isso que a gente apanha mesmo. Por isso que ele já começa de sola, né? Em tudo. Só aí, galera. Bem-vindos ao discipulado cristão. Por isso que quando você ouvir esse tipo de evangelho por aí, que te dá um tipo de garantia de impecabilidade, de que você é intocável, de que você é filho do rei, que você foi chamado para ser cabeça e não cauda, entendeu? Esse tipo de teologia que está por aí, triunfalista, você fica muito esperto com esse tipo de coisa. Porque esse evangelho não é o evangelho da Bíblia. Esse é um evangelho forjado, sei lá onde, menos no evangelho do Senhor Jesus Cristo, e nas cartas dos apóstolos. O evangelho do que o Novo Testamento, em especial, proclama para mim, para você, é o evangelho do sofrimento mesmo, gente. Gostaria eu que não fosse, mas é. Faz 20 anos que eu tento fugir disso e não tem jeito. E a realidade é que o povo de Deus sofre, o povo de Deus é perseguido, o povo de Deus está o tempo todo passando mesmo pelo deserto, pelo fogo. Eu acho interessante quando a Bíblia fala que eu e você vamos ser realmente tratados pelo fogo, né? Todas aquelas impurezas da vida, o Você só permanece no reino mesmo passando pelo fogo. Porque é o fogo que traz à luz essas impurezas da nossa vida e nos leva a viver uma vida de santificação, né? Porque quem não é, não permanece, porque não suporta. É levado mesmo pela onda. É levado pela onda. O último texto que eu quero ler com vocês é lá em Romanos, no capítulo 6. Capítulo 6, no versículo 11, diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. A liberdade do discípulo é ser escravo da lei da liberdade, e a sua escravidão é ser livre para obedecer ao amor e à santidade. Vou falar novamente essa frase. A liberdade minha e tua, ou seja, do discípulo, é ser escravo da lei da liberdade. E a sua escravidão é ser livre para obedecer ao amor e à santidade. Uma vez o pastor Tom, ele falou uma coisa interessante aqui no Senuc, ele falou assim: você é livre para ser escravo. Aquilo marcou, aquela frase marcou a minha mente. E eu sempre o Espírito Santo me traz isso à memória. Aquilo marcou mesmo. Ele falou assim: você é livre para ser escravo. Não é interessante? Parece que é uma contradição nisso tudo, né? Mas de fato é isso. De fato é isso, porque quando você percebe que na sua vida tem tanta coisa que você precisa se despojar, você descobre que você é o cara mais livre do mundo, então, para fazer essas coisas, mas você não faz essas coisas por causa do teu amor por Deus, da sua vida de santificação na presença de Deus. A pergunta que fica é: o que tem me separado de Deus? E o quanto eu tenho me esforçado mesmo em Cristo, porque às vezes dá uma impressão que a gente deixa tudo na mão de Deus para fazê-lo, né? Quantas vezes eu escutei isso? Dá uma impressão, eu entendo perfeitamente que a obra do Espírito Santo na minha e na tua vida é a obra do Espírito Santo. Mas eu vejo também na palavra de Deus, muitas vezes, Deus passando a responsabilidade para certas coisas para mim e para você. Há uma relação que vem da parte de Deus, a ação de Deus na minha vida por meio da graça, por meio da sua misericórdia, mas também ao mover da parte do homem para com Deus. E aí, implica nessas duas coisas: em fazer morrer algumas coisas na minha vida e se despir mesmo de algumas coisas. Eu vou mandar esse esboço amanhã para vocês, e seria legal você pegar, principalmente essa parte ali do faça morrer, você fazer em letra lá no Word 48, imprima a listinha, e a outra parte é do despojai-vos. Você coloca do lado assim, imprima na tua impressora, coloca na tua parede, coloca no espelho quando for escovar o dente, coloca em, sei lá, tudo que é lugar que você puder colocar ali dentro de casa, espalha os cartazes por dentro de casa, né? Carrega na carteira, chega no trabalho também, imprima, coloca lá na tua mesa, sei lá aonde, mas trabalhe isso em nome de Jesus. Trabalhe isso em nome de Jesus. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos e você pensasse um pouco sobre isso. Léo, prepara para mim o vídeo aí que eu quero passar. Só deixa preparadinho aí. Queria que você pensasse um pouco a respeito disso. Como é que tem sido isso na sua vida? Léo, desliga a luz do palco aqui. É a primeira de cima, lá. Isto. Pode desligar todas as luzes, melhor. Isto. Não. Lá fora. Isso. Aí. Queria que vocês assistissem um vídeo aqui. Não. Ixi, cara. Lá em pregação. Vai em pregação. Isto. Aí. Só que tem que abrir no Windows Media Player. Abrir com... No Windows, isto. Bem bonitinho. Dá um zoom. Um zoomzão. Isto. Tira a flechinha do meio. Aí. Pega o volume. Volta de novo que já... Isto. Aperta play. Ergue mais. Second glance that ties your hands as darkness pulls the strings. Be careful, little feet, where you go. For it's the little feet behind you that are sure to follow. It's a slow fade when you give yourself away. It's a slow fade. When black and white turn to gray and thoughts invade, choices are made, a price will be paid when you give yourself away. People never crumble in a day. It's a slow. Black and white turn to gray. I gotta go on a business trip. Do you have to? Well, maybe they can do without me this time. Dá um mute no som aí, isto. Cuidado, olhinhos, com o que vê. É o segundo olhar que prende suas mãos. Conforme as trevas colocam as amarras. Cuidado, pezinhos, aonde pisam, pois há outros pezinhos atrás de você que te seguirão. É lento desaparecer quando você se entrega. Um lento desaparecer quando o preto e o branco se tornam cinzas. Pensamentos invadem e escolhas são feitas. Um preço será pago quando você se entrega. As pessoas nunca desabam de uma vez. Elas desaparecem lentamente. Cuidado, orelhinhas, o que ouvem. Quando a falsidade nos leva a um compromisso, o fim está sempre próximo. Cuidado, boquinha, o que fala, pois palavras e promessas vazias levam a corações despedaçados a se desviar. O caminho da mente para suas mãos deveria ser sua preocupação. Se você pensa que está firme, você pode estar tombando. Pensamentos invadem, escolhas são feitas. Você pagará um preço quando se entregar. Pessoas nunca desabam de uma vez. Papais nunca desabam de uma vez. Famílias nunca desabam de uma vez. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, olhinho, o que vê. Pois o Pai do Céu está olhando com amor. Cuidado, olhinho, o que vê. Eu acho interessante nesse vídeo que ele é filmado de trás para frente, né? E uma escolha faz a grande diferença na nossa vida. Uma simples escolha. Portanto, cuidado com suas escolhas. A escolha que Deus requer de mim e de você é que a gente faça morrer em nós essas escolhas erradas que a gente costuma tomar na vida. Que a gente faça morrer toda a nossa natureza terrena, que tem sido tropeço no mover de Deus na nossa vida. Amém? Quero orar por vocês. Deus, eu quero te louvar pela tua palavra nessa noite, Deus. Realmente, como diz a tua palavra, Senhor, e a letra dessa música, Deus, nós temos que tomar cuidado com nossas escolhas. E apenas estamos aqui, Deus, entregue nas tuas mãos e clamando pela tua graça e a tua misericórdia. Nos ajude, Senhor, nas nossas escolhas. Nos ajude, Deus, a fazer escolhas, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, glorifiquem o teu nome em nossas vidas, em nome de Jesus. Porque a tragédia, Deus, a ruína, a falência, Deus, talvez esteja vindo aos pouquinhos e a gente não perceba, Deus. Tem misericórdia de nós, Deus, e nos guarde debaixo da tua sombra, cobertos pelo manto da tua graça em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.